deste mundo lindo aqui fora, né? Então vem comigo, Luciano Gutierrez. Portal do Arrocha. Você lê e não responde o que eu quero saber. Eu bem na sua frente, tipo um fantasma e você não vê. Ei, bebê, sabe que existe um mundo lindo aqui fora e tem alguém que te ama, que toda noite te chama. Porque só vive em off na nossa cama. Porque só vive em off na nossa cama. Amor, larga desse celular, me dá um pouco de atenção. O zap pode esperar. Você lê e não responde o que eu quero saber. Eu bem na sua frente, tipo um fantasma e você não vê. Ei, bebê, sabe que existe um mundo lindo aqui fora e tem alguém que te ama e toda noite te chama.